Então, essa é a sessão Questões e Perguntas do nosso canal no YouTube, que recolhe indagações de vocês sobre psicanálise, psicologia. E hoje, qual é a diferença entre psicologia, psicanálise, psicoterapia e psiquiatria? Então, a pergunta, vou tentar uma solução assim, definicional. A psicologia, ela começa com Wundt, no laboratório de psicologia em Leipzig, como uma tentativa de tornar científica uma antiga disciplina filosófica que era o estudo dos temas psicológicos. Basicamente, a psicologia surge como o estudo das funções mentais. Então, atenção, memória, imaginação, sensação, percepção, vontade, pensamento e assim por diante. Psicologia surge com esse método. No caso do Wundt, é um método duplo, um método experimental por um lado, e um método de análise do que é chamado de psicologia dos povos, né? Que é hoje algo assim próximo da psicologia social ou da antropologia, que era a análise comparativa das diferentes práticas humanas em culturas diversas. A psicanálise surge contemporaneamente com a psicologia, a gente pode dizer, um pouquinho depois, com a obra de Sigmund Freud, que era um neurologista que vivia em Viena e que, a partir de estudos sobre a histeria, desenvolve a hipótese do inconsciente, explicando assim a gênese dos sintomas neuróticos, inicialmente histéricos, mas depois ele desenvolve e abre isso para outros quadros, se tornando uma forma de abordagem do humano. Que ganhou independência em função das suas particularidades e método, né? Psicanálise é um método para investigar, e um método para tratar, né? Ela é uma clínica. E também é um conjunto organizado de intelecções e saberes que se precipitam no exercício desse método. A psicoterapia, também nasce aí em final do século XIX, e apesar de a primeira pessoa descrever, usar essa palavra ter sido um inglês, ela aparece de forma muito diferente na França e na Alemanha. Na França, os psicoterapeutas, eles são desde cedo associados com aqueles que praticam as curas pela palavra, né? Então, como na escola de Nancy, usando hipnotismo, usando práticas de influência, usando todos os mecanismos que às vezes vieram da educação, da religião, das práticas mágicas, misturada com o saber assim científico da sua época. Mas a psicoterapia, então, pode ser definida como um campo prático, né? Um campo em que se trata de abordar o sofrimento, de mitigar o sofrimento, sem grandes preocupações diagnósticas, sem grandes preocupações de fundamentação metapsicológica, mas eminentemente ela é uma prática. A psicoterapia, ela pode ser praticada tanto por psiquiatras, quanto por psicanalistas, quanto por psicólogos, né? Já que ela é uma prática. A psiquiatria, por sua vez, é um ramo da medicina, que é um ramo muito peculiar, porque na verdade ela não se refere a um órgão, né? Como cardiologia, o coração, pneumologia, o pulmão, mas há uma doença, iatros em grego quer dizer doença. Então, doença da psique, doença do espírito, ou da mente, ou da alma. Isso dividiria então o terreno com a psicologia, que é o discurso, o método, a investigação da psique, da alma, do espírito. Então, a psiquiatria, como um ramo da medicina, ela vem do alienismo, vem de Pinel, encontra sua autonomia em final do século XIX, e ela se caracteriza por uma abordagem inicial do sofrimento psíquico como uma doença. Né? Então, utiliza práticas farmacológicas, medicação. Antigamente, ela estava ligada aos grandes asilos, aos hospitais onde se internavam os doentes mentais, e hoje continua a fazer parte então da medicina e se valer de métodos e de abordagens que são às vezes mais próximos da psicologia, às vezes mais próximos das ciências médicas ou biológicas.